Times, directly from New York. Just a little step in the Lost in the Nights, Península Noite, in the Dublin, West Turning, Last Point, Over the Night. We are, this is our last take for this night. It's a beautiful, a great pleasure for us to play to everybody. Hello, ciao to one and all. Hello, guys. Alô pessoal, foi um prazer muito grande estar aqui no Perdidos da Noite, na Praça da Várzea. Uhul! França, Holanda, Praça da Várzea, Perdidos da Noite, Curva do S, Venda Grande. É isso aí. Estamos aqui, gente, que coisa boa. Depois de 700 mil mortos, não sei quantos mortos está. Estamos aqui vivos, graças a Deus. Louvando esse momento maravilhoso. Que coisa boa estar aqui tocando. Jarbinhas, diretamente da Bahia. Meu nome é Mavi Bulhese. Balançando a cabeça aqui, nosso irmão. E é isso aí, vamos ficando por aqui. Foi um grande prazer. A Várzea está fazendo agora 14 graus. O friozinho está gostoso. A lot of claps to our friends there in Holland, France, New York, Argentina. Los hermanos de Argentina.